Bafulê começa agora. Bafulê. Apresentação. Sua tarde com mais alegria. Com o rei da comunicação. João Inácio Júnior. Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil. Alô, alô, mundo, mundo, mundo. Nós estamos iniciando mais um programa João Inácio Júnior, com alegria, com simpatia, com força, com fé, com esperança de que a minha vida vai dar certo, que sua vida vai dar certo, que nós vamos pra frente e vamos encontrar o melhor destino, porque Deus está comigo, Deus está com você. Opa! É momento de jogar fora dores e tristezas, é momento de jogar fora ansiedades, medos, pânicos e depressões, e é momento da gente começar a nova jornada, começar a nova caminhada, porque nós estamos ainda no começo da tarde, e essa tarde vai ser maravilhosa para você, vai ser maravilhosa para mim, porque nós queremos e Deus quer. Eu vou fazer a minha parte e você vai fazer a sua parte. E aí, nós vamos suplantar os problemas, nós vamos superar os dilemas, não é? É o começo dessa nova jornada linda que vai dar no sucesso, porque o seu futuro vai ser lindo e o meu futuro também vai ser lindo. Olha, vamos orar, porque eu não sei, eu não quero, eu não preciso e nem posso viver sem Deus. E com Deus, agora de tarde, nós estaremos livres do mal e a caminho da felicidade. Pai, Deus, Senhor, dono da vida, criador do universo, protege a nós que estamos fazendo o programa João Inácio Júnior e protege a todas as pessoas que em quaisquer lugares o estão vendo e ouvindo agora. Pai, nos livra de brigas e confusões, acidentes e desastres, furtos, assaltos, sequestros, atentados. Nos livra de balas perdidas e balas direcionadas. Nos livra de traição, de doença, de morte, de desemprego e de desespero, de situações más, de circunstâncias más, de pessoas más. Nos livra da onda má, da energia má. Nos protege, nos guarda do que não presta e nos impulsiona para a alegria, para o sorriso, para a paz, para o ânimo, para o dinheiro no bolso, para a felicidade, para o amor de verdade, para a saúde e para a realização dos nossos sonhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Receba. Receba. Gente, com Deus, a gente caminha forte e rápido para o sucesso, para a alegria, para a paz. E o futuro será lindo. Alô, Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, alô, alô, Brasil. Mundo, mundo, mundo. Aí vai chegar o tempo de sacudir e estourar o champanhe. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Antes de desejar boa tarde para a Cláudia Leite, que está aqui do lado, essa grande jornalista, Alisson Marques. Também o Nelson Costa, que está aqui com a gente, o diretor de imagens, quem é hoje? O nosso diretor de imagens também, Tiago Nobre e toda a equipe. Bem, a gente vai começar esse programa narrando para vocês, abordando um caso de horror, um caso horripilante, um caso tenebroso, um caso nefando, um caso funesto, um caso nefasto. Presta atenção nessa notícia, bomba, bomba, bomba. Em Caucaia, bandido assalta mercadinho, mas aproveita que está assaltando o mercadinho e estupra a dona do mercadinho na frente do marido dela. Meu Deus do céu. Pai, é muita barbaridade no planeta. É muita loucura nesse mundo velho. Pois o bandido entrou no mercadinho. O bandido anunciou o assalto, mas aproveitou que estava assaltando e estuprou a dona do mercadinho na frente do marido dela. Meu Deus do céu. A Cláudia Leite vai nos contar mais essa loucura. Programa João Inácio Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha. Hoje, 22 de dezembro de 2022, quinta-feira. Força e fé, porque vai dar tudo certo. Aquele que nos guarda não dorme. Portanto, vai dar certo. E agora detalhes dessa história horrorosa. Essa história que a gente fica até com raiva de contar. Aconteceu no bairro Planalto Caucaia ontem à tarde. O casal dono do mercadinho estava no local quando foi abordado por este bandido aí, que entrou já anunciando o assalto e mandando que o casal, a dona do mercadinho e o dono do mercadinho fossem para um local mais dentro do mercadinho, mais escondido do mercadinho. E aí então ela foi estuprada na frente do marido e depois ele fugiu com R$400. Tudo foi filmado pelo circuito interno do mercadinho, as imagens já estão com a polícia, bem como também tudo foi filmado pelas câmeras de segurança de rua, o momento em que ele foge, o bandido foge. Ele chegou numa bicicleta e fugiu no mesmo veículo. Até agora ele não foi preso, a polícia, né, já procura por ele. A dona do mercadinho foi levada para o hospital, o marido dela também foi levado para o hospital. Depois, tudo foi registrado na delegacia da mulher de Caucaia. Olha aí o bandido fugindo na bicicleta, mas ele ainda não foi preso. Amigos e amigas, vai ser bem facilzinho prender esse safado, porque a imprensa está mostrando a cara dele. Quem souber onde está esse bandido, denuncie a polícia. Vamos mostrar a outra foto em que ele aparece mais de frente. O mercadinho tem câmeras de segurança? Tá aí. É este o cara que invadiu o mercadinho em Caucaia. É este o bandido que assaltou o mercadinho em Caucaia. E é este o bandido, o marginal, o pilantra que estuprou a dona do mercadinho na frente do esposo. Pois é bem fácil. É bem fácil encontrar esse canalha. É bem fácil. É muito fácil. Ele é conhecido pela vizinhança. Ele é conhecido por várias pessoas. Portanto, denuncie a polícia. Denuncie urgente, porque um crápula desse não vale nada. Ô Alisson, você tem como colocar aí, juntamente com o nosso diretor de imagens, esse banner: moradores do Alto da Paz 2 são expulsos das casas dias após a entrega? Amigos, tem uma facção que está tomando os apartamentos. No caso, a manchete escreve casas, mas o apartamento a gente considera hoje a casa da gente, né? Moradores do Alto da Paz 2 são expulsos das próprias casas por uma facção após dias da entrega. Lê comigo essa manchete. Olha que doidice. Cidadãos receberam a posse dos imóveis em 20 de outubro e, segundo relatos, têm sido intimidados por membros de facções criminosas com atuação no bairro Cais do Porto, em Fortaleza. Sabe onde é o Mucuripe ali? Aí mais para lá tem o Cais do Porto, né? Pois esse conjunto residencial de apartamentos foi entregue aos donos, né? Novinhos. E aí a facção que domina a área está botando as pessoas para fora dos seus apartamentos e tomando os apartamentos. São 317 famílias que foram contempladas com casas no residencial Alto da Paz, no bairro Cais do Porto, em Fortaleza. Os criminosos passam a ir nos apartamentos e perguntam aos moradores de que bairro os moradores vêm. Dependendo da resposta, os criminosos ordenam que os moradores deixem as casas e vão embora. E eles, os integrantes da facção, ficam com os apartamentos para eles. Pergunta que você deve estar fazendo a você mesmo e a mim. Por quê? Os bandidos perguntam de quais bairros os moradores vêm. É que se os moradores vêm de bairros onde quem manda é uma facção rival, já perderam os apartamentos. Deu para entender? Se os moradores disserem que vêm de um bairro, né, em que quem manda é uma facção rival à facção que está dominando lá no Cais do Porto, aí já perderam o apartamento. Alguns moradores tiveram prazo de 24 horas para se mudarem do residencial. Na região, atua a facção GDE, Guardiões do Estado. É a GDE que está mandando lá as pessoas. fugirem, aliás, irem embora dos apartamentos e tomando os apartamentos. Expulsão de moradores no Alto da Paz é problema antigo. A expulsão de moradores é um problema recorrente desde a entrega da primeira etapa lá do Alto da Paz. Outro problema é que os moradores expulsos têm medo de denunciar. Quem que vai denunciar uma facção perigosa e poderosa como a GDE? Ninguém. Então os caras, as pessoas vão morar nos seus apartamentos, chega um faccionado e pergunta, de qual bairro você vem? Aí, de qual bairro que tu vem? Conta aí pra nós aí. Aí a pessoa diz o bairro. Ei, lá quem manda é o Comando Vermelho, então tu vai embora pra lá. Sai logo, tem 24 horas pra tu ir embora. Morou, brode? E bota pra fora mesmo. E aí a pessoa perde o apartamento pra facção. Meu Deus do céu, esse mundo velho tá louco mesmo, né? Agora, as autoridades não conseguem resolver a questão porque nenhum morador expulso dá parte. Com medo da poderosíssima GDE, Guardiões do Estado. Quem é que vai se meter, né? Cláudia Leite, me conta uma, Cláudia. Programa João Inácio Júnior. Vamos falar sobre Adriano Imperador e a esposa Micaela? Vamos. Parece que tudo indica que já é ex-esposa. O casamento acabou de novo. Vocês se lembram, né, que o Adriano Imperador casou? 24 dias depois, a esposa pediu a separação. 24 dias depois. Mas por quê? Volta pra mim. Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque o Adriano é farrista, é mulherengo. E não é bom do juízo. E não é bom do juízo. O que aconteceu? Ele casou e 24 dias depois do casamento, houve um jogo da seleção brasileira e ele foi com os amigos, né, para assistir o jogo não sei aonde. E emendou numa farra e passou 2 dias fora de casa. 2 dias! Quando ele voltou para casa, a mulher já tinha deixado só um recado. Não sou mais sua esposa. Como é que... Na lua de mel, praticamente ainda, 24 dias depois do nosso casamento, você sai de casa pra farrear e com certeza tinha bedegueba no meio, tinha o velho Pri no meio, além da bebida alcoólica, a esposa reclamando. Como é que 24 dias depois do nosso casamento, você sai de casa, passa 2 dias na farra? Não, a esposa não quis mais não, separou. Só que aí voltaram. Tinham voltado. E parece que já separaram de novo, Cláudia. Ao que tudo indica, o casamento acabou. O casamento acabou. Por quê? A Micaela postou a foto, várias fotos dela nos stories sem a aliança de casada. Além disso, ela publicou uma frase na rede social dela sem fazer nenhuma situação específica e disse: nunca foi desvantagem ter um coração bom. Deus vê tudo e um dia a vida retribui. Além disso, o Adriano Imperador arquivou todas as fotos da Micaela, da esposa, na rede social. Olha, se na rede social dele, no Instagram, só tem fotos dele ou então do Messi, de outras pessoas, de amigos. Mas com a Micaela, 0 foto. Bem, gente, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e nós temos... O caso Eduardo aí. Bom, e depois nós vamos falar uma sobre o Bolsonaro, gente. O que está acontecendo com o Bolsonaro? Dizem que ele chora todo dia. Dizem que ele não quer falar com as pessoas. Dizem que ele está fazendo muito poucas reuniões. Dizem que ele está depressivo. E tem aqui uma para mostrar para vocês a respeito do presidente Jair Bolsonaro, tá? Já, já. Agora vamos falar com Carlos Eduardo. Me bota no palco! Porque eu vou falar uma coisa também muito importante antes de bater um papo com Carlos Eduardo, que é o Ora Pronobis. O Ora Pronobis é um produto muito bom. Esse produto chamado Ora Pronobis está revolucionando a saúde das pessoas. Ele tem tudo o que um ser humano precisa. Quando você toma a cápsula de Ora Pronobis, a sua vida melhora muito, porque tem tanta coisa boa no Ora Pronobis. E é um suplemento, não é remédio. É um suplemento natural que tem tudo o que a pessoa precisa. E por isso que a saúde da pessoa melhora demais. E eu já vou dizendo, você não compra Ora Pronobis na farmácia. Na farmácia não tem. Você tem que comprar pedindo, ligando pelo telefone. 0800-787-7070. 0800-787-7070. Enquanto o Carlos Eduardo vai falando as maravilhas do Agronobis, você já vai ligando, porque você recebe aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Carlos Eduardo, boa tarde, meu chapa! Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. E o Hora Pronobis, esse ano inteiro, João, tem sido diferencial na vida de muitas pessoas. O tanto de pessoa que a gente atendeu aqui com problemas de artrite, artrose na época, problemas com hérnia de disco, bico de papagaio, bursite. E todas essas pessoas, além de ter indicado outras pessoas a comprar, o bacana é que fez novas compras de outros produtos, ou até mesmo do mesmo produto. Hora Pronobis hoje é o produto que as pessoas mais ligam aqui para comprar. Tanto pessoas que não conhecia, quer conhecer, como pessoas divulgando o produto. Então você que não conhece ainda o Hora Pronobis, ele é o único produto hoje no Brasil que, além de ter o certificado da Anvisa, é natural, não tem contraindicação e ainda por cima ele traz um efeito maravilhoso. Por quê? Ele tem uma ação analgésica e anti-inflamatória que ela age diretamente no foco da dor, João. E tomando todos os dias duas cápsulas apenas do Orpronobis, ele começa a desinflamar suas articulações, onde a locomoção do corpo, ela melhora bastante para quem gosta de jogar um futebol, para quem gosta de fazer uma caminhada, voltar a trabalhar com muito mais vigor. Além do mais que o Orpronobis, ele tem o colágeno tipo 2 que o corpo precisa para o fortalecimento da cartilagem. É isso mesmo, voltar a fortalecer a cartilagem. Você que tem artrite, artrose, reumatismo, todo esse desgaste na cartilagem, o Hora Pronobis volta a melhorar e reforçar novamente. Então você vai passar um Natal, Ano Novo, muito mais disposto. E um detalhe muito importante, João, infelizmente, a gente assiste jornal, a gente vê o tanto de casos de Covid que está voltando a crescer no Brasil. E pessoas com baixa imunidade são as que mais sofrem. Então, bacana que o Hora Pronobis hoje, ele tem 4 vezes mais vitamina C que a laranja. Ele aumenta muito a imunidade do corpo. Isso é maravilhoso. Show. Ele é rico em proteína. Proteína as pessoas precisam para o dia a dia, para acordar mais disposto, mais animado, mais força física. O Hora Pronobis também melhora a circulação. Ainda mais de pessoas que têm problemas com varizes, trombose, cãibra, formigamentos pelo corpo. Então, você que está ouvindo ou assistindo, pega um papel, uma caneta, anota o telefone que eu vou passar. Ligação é gratuita e tem uma surpresa. Hoje e amanhã, reta final desse ano para a empresa agora, só iniciaremos novamente a partir do ano que vem. Só que as pessoas que ligarem entre hoje e amanhã, fazendo o pedido do Hora Pronobis, você pode até consultar. Você vai pagar exatamente a metade do preço, a metade do valor. E sabe qual é o melhor disso tudo? Você não paga nada agora em dezembro, nada em janeiro. Primeiro você vai usar e vai começar a pagar só em fevereiro. É isso mesmo, só fevereiro. Primeiro utiliza, vê o resultado para pagar somente depois. Ou seja, você vai se sentir muito bem, muito mais animado, até porque o Hora Pronobis é rico em magnésio. Magnésio é importante para o corpo, ele é rico em fibras para melhorar toda a flora intestinal. Então não perde tempo. 0800-787-7070. Vou repetir. Anota aí. 0800-787-7070. Ligou, fez o pedido? Frete gratuito. Pode comprar no cartão de crédito ou no boleto bancário para começar a pagar só em fevereiro, conforme eu expliquei. E o legal, fazer uma coisa bacana. As 30 primeiras pessoas, João, pelo menos as 30, porque o número de audiência é muito alto. As 30 primeiras pessoas ligando, fazendo pedido agora, ganha dentro da caixa um presente especial de Natal. E sabe quem vai falar esse presente? Você ligando, conversando com o pessoal, eu faço questão de entrar na linha para falar o presente especial que cada um vai ganhar. Mas tem que ligar agora. Aproveita. 0800-787-7070, João. Ok. Obrigado. Boa tarde para você, Carlos Eduardo. Então, não tem para vender na farmácia. Você vai comprar pelo telefone e vai receber em qualquer lugar do Brasil. Ligue. Tem que ligar. 0800-787-7070. 0800-787-7070. Vamos falar aqui do presidente Jair Bolsonaro. Me mostra esse banner, essa foto. É a capa do jornal, se eu não me engano, o Globo. Não, Folha de São Paulo. Vamos lá. Olha aí. Em silêncio, Bolsonaro saúda apoiadores nos últimos dias no Alvorada, nos últimos dias como presidente. Então o presidente foi lá, tinha vários apoiadores, ele passou 10 minutos ao lado da esposa, não falou uma palavra. As pessoas aplaudiam, as pessoas discursavam, os apoiadores dele, aquelas pessoas que são loucas por ele, que sempre estão lá no Palácio da Alvorada. E o presidente Bolsonaro só olhava para todos, não falava nada. Ele passou 10 minutos. O presidente Jair Bolsonaro, segundo se comenta, anda muito triste. Algumas pessoas especialistas em comportamento humano já fizeram uma análise do presidente. Em primeiro lugar, ele nunca havia perdido uma batalha. Desde quando ele se candidatou a primeira vez a deputado federal, ele sempre foi eleito. Pá, pá, pá, pá. Aí se candidatou a primeira vez a presidente do Brasil. Pum, foi eleito. E se candidatou à reeleição. E as pesquisas indicavam que ele estava perto do Lula e tal. Algumas pesquisas indicavam que ele estava em primeiro lugar, né? Durante a campanha. E havia muitos profetas dizendo, você vai ganhar, Deus está com você e tal. E ele perdeu as eleições. E isso, dizem que foi um baque muito grande. A primeira derrota retumbante do Jair Bolsonaro. E ele ficou chocado, ficou depressivo, né? A erisipela que ele tinha piorou porque é um problema de micro-organismos, né? Aquela feridona na perna que nós até mostramos aqui no programa, né? A ferida na perna dele grande, a erisipela, que é um problema também que quando o emocional está abalado piora, apesar de ser uma doença provocada por micro-organismos. Pois bem, gente, diz que foi uma depressão, calado, chorando, fala muito pouco, faz poucas reuniões e tal. Mas é isso. E daqui a pouco nós vamos falar do Lula. Vamos fazer uma pesquisa já sobre o Lula aqui no programa. E a gente quer que você participe aqui no programa João Inácio Júnior. Já a pesquisa sobre Lula. Bem, a gente volta já. Programa João Inácio Júnior, Cláudia Leite. Oi, Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Meu nome é Nicolas, sou cearense, do município de Granja, e criei um projeto reconhecido no mundo todo, o Riga Pet. Estudei e me preparei para a primeira Olimpíada que eu participei na vida, onde ganhei medalha de ouro e prata, a UBA. Eu desenvolvi um projeto que ajuda e auxilia no plantio dos pequenos agricultores. Eu sou o Udi Madeiro Pereira e vim acompanhar a minha história no Terra de Sabidos. Vem aí Terra de Sabidos, a nova série especial do Diário do Nordeste. Realização Diário do Nordeste. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. A oportunidade de se tornar milionário agora mais perto de você. Aumente suas chances de ganhar na Mega Sena com os bolões da Loteria Aldeota. A lotérica mais pé-quente do Brasil já fez 35 pessoas milionárias e pagou mais de 122 milhões de reais em prêmios. Ligue 85-3104-5050 e garanta agora mesmo seu bolão. A partir de R$100 através do delivery da sorte, a Loteria Aldeota entrega o bolão no seu endereço. Acredite, com o Rei do Bolão, sua sorte vai mudar. A melhor experiência. A melhor plataforma de estudos. A melhor universidade particular do Brasil, agora com educação à distância. EAD Unifor. São 6 graduações. Administração, Inteligência de Negócios, Marketing Digital, Gestão Financeira, Ciências Contábeis e ADS. Estudar na melhor muda o jogo. Inscreva-se já. www.unifor.ead. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 100 mil reais! Em dezembro, o programa Sua Nota Tem Valor entra no clima festivo com um grande prêmio de 100 mil reais e pontos em dobro para cada nota válida com CPF. Muito mais chances de ganhar com um gesto de cidadania que é bom de repetir o ano todo. 100 mil reais! Para participar é muito simples. Baixe o app ou cadastre no site suanotatemvalor.cefaz.ce.gov.br. Ah, e não esqueça de pedir sempre o CPF na nota. Sua nota tem valor. Secretaria da Fazenda. Governo do Estado do Ceará. Trabalho que dá resultado. Bafulê. Bafulê. Sua tarde com mais alegria. Com o rei da comunicação. Levanta pra vida, acredita em você, acredita em Deus, acredita no futuro, acredita no amor, porque as coisas vão dar certo, as coisas vão funcionar. Ei, eu quero estimular você a ser feliz. Essa tarde pode ser maravilhosa. Você pode estar aí tristinho, tristinha, coração pesado, tudo. Você só vê escuridão na sua frente, mas eu quero dizer pra você que esse tempo escuro pode clarear. Essa noite escura pode virar um lindíssimo dia de sol. As coisas ruins da sua vida podem se transformar em coisas boas, né? O mal pode sumir, desaparecer e coisas boas surgirem na sua vida. Por que não? Claro que sim! Acredita, luta, batalha, ama, sorri! O seu futuro vai ser lindo. Acredita em Deus, segura na mão de Deus, cumpre as normas de Jesus Cristo e as coisas vão dar certo. Os seus sonhos vão se realizar. Nós estamos aqui com você de segunda a sexta, de 1h às 4h, passando para você as informações, os assuntos curiosos, as brincadeiras e também motivando você à felicidade. Com Deus você vence. Acredita! Vai ser bom, o futuro vai ser lindo, aí você vai estourar o champanhe! Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, mundo, Brasil, mundo, Brasil, mundo! Brasil. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Deus. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Receba! Receba! Eu recebo. Cláudia Leite, quantas pessoas morreram de coronavírus de ontem para hoje? Olha, houve um aumento. Estava em 130, 140, 150 e de ontem para hoje houve um aumento na quantidade de mortes por coronavírus no Brasil. É verdade, foram 239 mortes nas últimas 24 horas, segundo as autoridades sanitárias. Eita, 239. E agora, Réveillon de Fortaleza. Olha aqui, gente! Atenção, Brasil, Brasil, Brasil! Réveillon de Fortaleza, segundo a Prefeitura, vai ser o maior da história. Sim. Vai ser tão grande o Réveillon de Fortaleza, com tantos artistas, que serão necessários 2 dias para os 18 artistas se apresentarem. Eita, que horror, ficar em pé! Porque vai ter... O negócio vai ser bom demais, torcida do Brasil. A Prefeitura de Fortaleza já havia anunciado o quê? Já havia anunciado que o Réveillon de Fortaleza, neste ano agora, final do ano, né? Já começando outro, noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro, seria o maior Réveillon da história do Norte e Nordeste. Vocês se lembram que a prefeitura anunciou? Não seria apenas ou não será apenas o maior Réveillon da história do Ceará, mas o maior Réveillon de todo o Norte e Nordeste na história. Tantos artistas que serão necessários 2 dias, ou seja, serão necessárias 2 noites de shows para abrigarem os 18 artistas que vão cantar. Eita, até eu vou cantar lá, seu Jareba também vai fazer macacas de lá, seu Jareba. Tô brincando, gente. Mas eu já tive em vários réveillons antigos de Fortaleza. Participei, fiz a contagem regressiva, muitas vezes, né? Réveillon da Praia de Iracema. Faz muitos anos. Pois bem, Réveillon de Fortaleza, 18 artistas vão fazer shows, serão 2 dias. A primeira noite do Réveillon será no dia 30. A metade dos artistas, acredito, vai se apresentar. A metade. No caso, 9. Acredito, né? Primeira noite de shows, dia 30. E a segunda noite de shows, 31. Vai ser no Aterro da Praia de Iracema. Quem são os artistas? E quem vai cantar no dia 30? de dezembro. E quem vai cantar no dia 31 de dezembro? A Cláudia Leite vai contar para você agora no programa João Inácio Júnior. Eles cantam e a gente conta, né, Cláudia? É verdade, é verdade. Olha, Réveillon 2023 em Fortaleza promete ser inesquecível. Vai ser a primeira festa tradicional do Réveillon depois da pandemia, depois dos 2 anos da pandemia que não houve a festa. E aí vai ser uma mega produção com atrações no dia 30, que é sexta-feira, e no dia 31, que é o sábado. Dia 30, sexta-feira, olha quem vai se apresentar no Réveillon Fortaleza 2023. Cantores, Daniela Mercury, Xande Avião. Oi! Tá, Xande Avião também, Natanzinho, Luísa Sonza, Paulo José Benevides, Getúlio Abelha, Márcia Felipe, Jorge Aragão e Vanessa da Mata. Show, né? E dia 31, véspera de feriado, também outras celebridades, outras atrações musicais de peso. Começa com Valdones e Marieta, Felipe Amorim, cantora Alcione, Alceu Valença, DJ Alok, Nando Reis, Luan Santana e Mari Fernandes. Segundo as estimativas, os estudos da Prefeitura de Fortaleza, há a possibilidade, né, ou estima-se, melhor dizendo, um incremento de 3 bilhões com B de bola. 3 bilhões de reais na receita municipal por conta desse mega Réveillon 2023. Então, gente, a prefeitura acha que este evento gigante com 18 artistas, 2 dias de festas no Réveillon de Fortaleza, vai atrair turistas que vão gastar dinheiro em Fortaleza e a nossa cidade ganha 3 bilhões de reais com os turistas que virão, né? Exatamente, essa é a proposta, né? Muito bom. Bacana, né? Muito bom. Gerando emprego e renda também, né? Amigos e amigas, olha aqui, Paracuru. Vamos para Paracuru. Ô, lugar lindo, lugar bom, maravilhoso. É região metropolitana de Fortaleza, fica a 80 e poucos quilômetros de Fortaleza. É uma praia internacional, uma cidade internacional, Paracuru. Beijo pro povo lindo, maravilhoso de Paracuru. Gente, uma carga de 500 mil de reais em cigarros contrabandeados do Paraguai é apreendida após perseguição. Então os caras foram no Paraguai e trouxeram cigarros falsificados e contrabandeados. Uma carga, 500 mil de reais de cigarros contrabandeados e falsificados. Então a polícia persegue e prende o motorista do caminhão, Cláudia Leite, é nós. Programa João Inácio Júnior. Polícia montou uma operação depois de uma denúncia e ontem, quarta-feira, perseguiu e prendeu um homem que dirigia um caminhão. E nesse caminhão, nossa senhora, 500 mil de cigarros contrabandeados do Paraguai. É muita grana, né? É muito dinheiro essa carga milionária. Ele foi levado juntamente com o caminhão e a carga para a sede da Polícia Federal. Ele é Patrick Batista Moura, de 28 anos, e a polícia já sabe que todo esse material contrabandeado ia ser vendido na região metropolitana de Fortaleza. Vamos falar agora do ex-presidente e futuro presidente Lula. Bem, quando eu falo do Bolsonaro, eu não quero que as pessoas fiquem zangadas. E quando eu falo do Lula, eu não quero que as pessoas fiquem zangadas. Mas, infelizmente, quando a gente fala do... Nós não estamos falando mal, não, gente. Nós estamos dando notícia. Qual é a sua opinião? É o que a gente vai trazer agora. Qual é a sua opinião? Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, ela teve o maior ministério em termos de quantidade de pessoas da história do Brasil. A Dilma Rousseff abrigou 35 pessoas nos ministérios, ou seja, havia 35 ministérios e 35 ministros. E o Lula, segundo as notícias que estão sendo informadas, para compor o seu ministério, ele está convidando 37 pessoas, ou seja, ele, segundo as notícias que estão sendo divulgadas, vai ultrapassar a quantidade de ministérios e de ministros da Dilma Rousseff. Ele vai ter 37 ministérios. Os críticos do Lula dizem, é assim, né? Ele está agora arranjando emprego para os amigos, porque o Brasil não precisa de 37 ministérios. Então ele vai arranjar empregos, porque cada ministério tem um monte de funcionários. Então ele põe um ministro e um monte de funcionário do ministério, ele abriga os apoiadores políticos que o apoiaram na campanha para presidente do Brasil. Já os defensores do Lula dizem o contrário, não. O Brasil precisa de gente para trabalhar. Quanto mais ministério, mais gente trabalhando. Então, para os defensores do Lula, ele está certíssimo, porque o Brasil precisa de gente trabalhando. Você, o que você acha? Você concorda com os 37 ministérios do Lula ou você não concorda? Concorda sim ou não? Eu vou só refazer o raciocínio para ficar bem legal aí para você entender. Os críticos do presidente Lula, as pessoas que não gostam dele, dizem que 37 ministérios é um descalabro, é um absurdo. Nunca na história desse país houve essa quantidade de ministérios, que é absolutamente, eles dizem que é absolutamente desnecessário. O Lula quer apenas arranjar emprego para as pessoas que o apoiaram na campanha política. Repito, cada ministério tem um ministro e um monte de funcionário. Essa é a crítica ao Lula. E a defesa do Lula. Os apoiadores do Lula dizem que é isso, não tem nada a ver. O Lula é um mistério, o Lula é um trabalhador e ele quer um Brasil para frente. Um Brasil que caminhe para frente. Um Brasil com muita gente trabalhando. Portanto, é necessário, sim, a quantidade de 37 ministérios. Aí eu coloco para você dar sua opinião. O que é que você acha? Você concorda que 37 ministérios, isso é bom para o Brasil? Ou não, você não concorda? Você concorda com 37 ministérios do Lula? Sim ou não? As 10 primeiras pessoas que participarem terão suas respostas divulgadas. Agora a gente queria que você mandasse uma foto para a gente aqui também. Uma foto sua. Porque ao passo em que a gente divulgará a sua resposta, a gente mostrará a sua imagem, tá? Então mande sua resposta e mande uma foto. Só as 10 primeiras pessoas que participaram terão as suas respostas divulgadas. Portanto, seja rápido, rápida, você de Fortaleza, do Ceará, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Participe. Você vai participar pelo nosso WhatsApp. O DDD de Fortaleza é 85... Qual é o WhatsApp, Cláudia? 988871306. Repito, 988871306. Veja, atenção, aqui eu não estou fazendo nem crítica nem elogio a Lula. Eu coloquei duas opiniões, de quem é a favor dos 37 ministérios e de quem é contra os 37 ministérios. E perguntando o que você acha, a gente divulga aqui, tá bom? Só as 10 primeiras pessoas terão suas respostas divulgadas. Cláudia Leite, me conta uma, Claudinha. Vamos falar sobre Jô Soares ou sobre a morte do Jô Soares? Gente, havia um mistério a respeito da morte do Jô Soares. Porque quando ele foi internado no hospital, ele pediu para que nunca se divulgasse a causa da morte dele. De que realmente ele morreu? Qual foi o mal que o levou à morte? E como vocês sabem, quem cuidou dele nos últimos dias foi a ex-mulher dele, Flávia. A Flávia foi mulher dele durante um tempo. Depois a Flávia o deixou e casou-se com outra mulher. Então a Flávia hoje é casada com outra mulher. Mas nos últimos dias do Jô Soares ela foi ficar com ele. Ficou no hotel, né? No hospital. Foi ela que cuidou dele no hospital nos últimos dias. E ele deixou a herança bilionária dele para ela. Bilionária. Ele, riquíssimo, Jô Soares. Só teve um filho. O filho morreu faz muito tempo. Não tinha herdeiros e deixou tudo para ex-mulher, né? Pois é. Agora foi divulgada a causa da morte de Jô Soares. De que foi que ele morreu? A Cláudia Leite tem essa notícia no programa João Inácio Júnior. Jô Soares morreu por complicações da obesidade. Acredite, ele teve problemas nos rins, ele teve problemas cardíacos por conta da própria obesidade que o acompanhou a vida inteira e que causou a morte do Jô Soares. Quem deu essa informação foi a ex-mulher, a Flávia Pedras, a Flavinha, com quem ele foi casado por muito tempo e mesmo depois de separado ainda tinha uma convivência estreita e, como o João Inácio Júnior falou, acompanhou o Jô Soares no último mês em que ele estava internado no hospital. Segundo o que ela divulgou, a morte dele aconteceu na madrugada do dia 5 de agosto, quase 5 meses, portanto, por insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação arterial. Todas essas complicações por conta da obesidade. A Flávia, que você está vendo aí na foto com o Jô Soares, hoje, aliás, já há algum tempo, é casada com a cantora Zélia Duncan. Ah, com a Zélia Duncan. É. Me bota uma música aí da Zélia Duncan. Muito famosa Zélia Duncan. Então, a ex-esposa do Jô Soares, hoje é esposa da Zélia Duncan. Exatamente. A Flávia tem 59 anos. Jô Soares morreu aos 84, foram casados por 15 anos e eles costumavam dizer: nossa separação foi uma separação que não deu certo. Continuamos amigos. Bacana. Olha, a Zélia Duncan é uma grande cantora, uma extraordinária artista. Tem uma foto aí da Zélia Duncan, tem? Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme. Tem uma foto aí da Zélia Duncan? Essa cantora é a esposa hoje da ex-esposa do Jô Soares. Elas duas juntas aí, ó. Pode subir o som. Fique bem, easy. Fique sem nem razão. Da superfície livre. Fique sim, livre. Fique bem, com razão. Alô, Brasil! Deixa eu falar pra você de Totoleque Show. Eu tenho uma paixão pelo Totoleque Show, porque é uma empresa, é uma loteria realmente de responsabilidade, de muito crédito, de muita credibilidade. É uma concessão federal desde 1979, muito mais de 40 anos. Quando diz que o carro custa 150 mil reais, o carro custa 150 mil reais. Quando diz que o carro é zero, você recebe o carro zero. E você não passa 6 meses para receber o prêmio, você recebe imediatamente. E neste final de semana, Totoleque Show tá um espetáculo. Presta atenção, ouve os prêmios do Totoleque Show. Domingo, domingo, domingo. Eu já tô com minha cartela. A premiação total é de 440 mil reais. E quem ganhar o primeiro prêmio do Totoleque leva esse carro. Gente, é o carro do sonho da metade da humanidade. Esse Jeep Compass. E outro carro, tudo junto. Um Mobi Zerinho. E ainda pode ganhar mais 100 mil reais. Só no primeiro prêmio. Olha aí. O Jeep Compass, que é um baita de um carro caríssimo. Zero quilômetro, mais um Mobi zero quilômetro, ainda pode levar junto mais 100 mil reais só no primeiro prêmio. Então vamos lá, gente, vai ter bafolê até o... e vai ter bafolê até no Natal, hein, gente? Vai sim, porque o maior show de prêmios do Natal é o Totoleque que dá. E neste domingo você pode levar para casa o Jeep Compass. Vamos mostrar mais uma vez? O Jeep Compass e o Mobi zerinhos e mais 100 mil reais. Dois carros e mais 100 mil reais. E se você achou pouco, ainda tem 120 mil reais do acumulado extra para quem bater o primeiro prêmio com até 28 bolas chamadas. Gente, presta atenção. Agora que eu entendi o tamanho do bafolê. Olha o tamanho do bafolê no primeiro prêmio. Quem levar o primeiro prêmio vai levar, sim, o Jeep Compass para casa, um carro caríssimo, lindíssimo, zerado. Vai levar esse carro Mobi zerinho também. Já leva junto 100 mil reais, tudo junto, e ainda pode levar mais 120 mil reais do acumulado extra para quem bater o primeiro prêmio com até 28 bolas chamadas. Tudo no primeiro prêmio do Totoleque Show. E tem muito mais prêmios. No segundo prêmio, 25 mil reais. No terceiro prêmio, 10 mil reais. No giro da sorte, 5 mil reais no quarto prêmio. E no quinto, mais 5 mil. Além dos 20 prêmios de mil reais da rodada da sorte. Até o Papai Noel vai participar desse bafulê, né, gente? Quem não quer 220 mil reais no bolso, mais um Jeep Compass no valor de 180 mil. Mostra o Jeep Compass aí. Só o Jeep Compass é 180 mil reais. Um Mobi no valor de 68 mil reais. Tudo zero quilômetro mesmo. É só olhar o valor aqui na cartela, gente. Que bom. E sabe por que é mais fácil ganhar no Totolec? Só concorre em cartelas seladas. É só confiar na sorte para ter um Natal mais que feliz. Compre já sua cartela do Totolec, porque aqui você ganha de verdade. Olha quem já chegou por aqui. Vamos já conversar com ela. Ah, tem um VTzinho? Tem VT? O maior Natal do Ceará é o Totolec que dá. Só no primeiro prêmio tem um Jeep Compass, um Fiat Mobi mais 100 mil reais. 120 mil no acumulado extra, 25 mil no segundo prêmio, 10 mil no terceiro e muito mais. O maior Natal do Ceará é o Totolec que dá. Olha aí, gente. Atenção, atenção. Processo em Riba do Tirolipa. Começou o pau. Primeiro foram só as denúncias de que ele tinha puxado o maiô, o biquíni da moça lá. Na farofa da GK. Vou fazer uma graça, foi tirar o biquíni e está sendo acusado de assediador sexual. Primeiro foram só. Olha o vídeo aí. O Tirolipa fazendo a brincadeira. Primeiro foram só denúncias na internet. Agora começou a denúncia na polícia. Processo em Riba do Tirolipa por assédio. Veja aí. Olha, o Tirolipa foi fazer essa brincadeira aí, né, que foi considerado assédio sexual. As meninas, algumas delas denunciaram na internet e agora estão abrindo processo contra ele. Se você olhar naquela boia que o Tirolipa tá, atrás não é um rabinho não, é um pênis. Eu tive olhando com bem cuidado. Pelo menos eu penso que quando ele vier pra cá, que a câmera mostrasse por trás, ó, ali é um pênis. Eu já tentei achar como se fosse um rabinho, mas eu acho que como ele é humorista, ele adaptou ali uma espécie de um pênis, né? De inflávelzinho lá. Presta atenção, pode até ser que não seja, mas todas as vezes que passa ali muito rápido, ó, parece um pênis, não parece um rabinho de bichinho, não. A Cláudia vê um rabinho, né, Cláudia? É, eu vejo uma boia de brinquedo, de criança não, infantil que ele usou. A boia eu sei que é de brinquedo. Sim, e ele não, assim, no meu entendimento, ele não fez nenhuma adaptação. A boia é assim mesmo. Sim, então assim, ele tá usando uma boia de criança, né? O Tirolipa pra fazer essa brincadeira. Só que ali, quando ele passa, eu acho que ele fez uma adaptação e colocou aqui um pênis. Colocou um pênis ali também, do mesmo material da boia. A Cláudia não vê, ela acha que é um rabinho, né? É da própria boia, é o rabo do animalzinho ali da boia infantil. Se for um rabo, é um pênis todinho, pelo que eu vejo. Será que eu tô vendo demais? Eu acho que sim. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco fora do ar a gente vai parar a imagem pra ver, pra tirar a dúvida, né? Pois bem, o bafolê de hoje é que já estão passando de apenas denunciá-lo na internet para abertura de processo criminal contra o Tirolipa por assédio sexual por causa dessa história de puxar os biquínis das meninas lá na farofa da GK. Cláudia Leite. Pois é, quem está processando o Tirolipa nesse evento aí é a drag queen Halécia, essa que você acompanha agora. Ela disse que teve a sunga abaixada pelo Tirolipa na frente de várias pessoas durante a farofa da GQ que aconteceu no início desse mês aqui em Fortaleza, no Hotel Marina Park. Segundo palavras da própria Halécia, sim, eu abri um processo contra esse caso que aconteceu lá na farofa, porque eu não podia deixar isso passar em branco, porque alguém que comete isso uma vez e passa em branco vai cometer outras vezes. E nesse dia mesmo, ele cometeu muito mais de uma vez. Não foi só comigo, não fui só eu a vítima. Inclusive, eu espero que as outras vítimas estejam bem e estejam também processando ele judicialmente, palavras dela. É algo que só quem passou sabe. Segundo a drag queen Alessia, ela estava lá na frente de muita gente conversando quando o Tirulipa abaixou a sunga dela e causou um momento de constrangimento na frente de todos. Numa nota oficial, a assessoria de imprensa do humorista Tirulipa informou que ele não tem conhecimento do caso e que até o momento não foi notificado judicialmente. Ah, ele não tem conhecimento do caso, do processo que ela está abrindo contra ele. Sim. Olha, gente, pois é, então a primeira a abrir o processo é essa, Alessia, né? Outras também tiveram seus biquínis tirados e a gente não sabe se elas vão entrar com o processo. Agora, no dia seguinte a este fato, nós fizemos uma pesquisa aqui no programa João Inácio Júnior, perguntando, você acha que o Tirulipa fez foi assédio sexual ou foi uma brincadeira sem graça? Nós perguntamos e fizemos uma pesquisa para você participar no dia seguinte ao fato lá no Marina Park, em que ele puxou os biquínis das moças lá, né? Você acha que foi uma brincadeira sem graça? Tava todo mundo na esculhambação, na farofa da JK, toda aquela loucura. Todo mundo sabe como é a farofa da JK, né? Então... Aí a mulher também ajuda a tirar o da outra, né? O diretor tá dizendo que até uma das meninas, o diretor, que é o Thiago Nobre, né? Tá com a gente. Vamos ver. Ele começa... Aí uma menina vai e tira da outra. A menina... Aí, ó. Ela, a moça ajudando a tirar. Uma das moças ajudando a tirar o biquíni daquela que a gente viu. O diretor viu bem. Bem, então tava todo mundo nessa graça, nessa brincadeira, nessa loucura, nessa pu, porque a farofa da GQ é uma verdadeira pu! É uma verdadeira pu! Aí o Tirulipa se sentiu no direito de fazer o que ele fez. Eu não tô dando minha opinião se foi assédio ou se foi uma brincadeira sem graça. Eu perguntei aos nossos ouvintes e 80% responderam que acham que não foi assédio sexual. Foi uma brincadeira sem graça, já que tava todo mundo na pu lá na farofa da JK. E 20% acharam que foi realmente assédio sexual. Olha quem vai estar com a gente. Ela já tá sentadinha ali. Uma das maiores cantoras do Ceará. Verônica Sobreira, vocalista da banda Pimenta Malagueta. Vai já cantar no programa, dar entrevista pra gente aqui no programa João Inácio Júnior. Oba. A gente volta bem ligeiro, né, Cláudia? E volta com o resultado da nossa pesquisa. Mariana Oliveira é fera. A pesquisa que a gente fez, falei. Nós fizemos a pesquisa onde perguntamos, você concorda com os 37 ministérios do Lula? Isso é bom para o Brasil? Já temos a resposta dos nossos 10 primeiros participantes. Trabalhador brasileiro, companheiro, companheira, depois do intervalo comercial, nós vamos abufelar. Vem, vem com nós. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Xiii. Prepare-se! O Réveillon de Fortaleza vem cheio de energia! Dia 27 tem o Natal de Todos, com canções de fé no Aterrinho. Dias 28 e 29 tem a Feira Criativa na Beira-Mar. Já no Aterro da Praia de Iracema, no dia 30, tem shows com Vanessa da Mata, Luísa Sonza, Xande Avião, Natanzinho e outros. E no dia 31 tem Alok, Alcione, Alceu Valença, Nando Reis, Luan Santana e muito mais. Réveillon Fortaleza 2023. Atitude, energia e alegria. Realização Prefeitura de Fortaleza. Os colchões Sleep proporcionam a você e sua família mais conforto, qualidade de vida e bem-estar. Colchões com muita tecnologia e qualidade. Quando for comprar colchão, peça ao seu lojista um colchão Sleep. Sabe qual o melhor refrigerante de uva do mundo? Grapete! Sim, ele mesmo! Quem bebe grapete, repete! Agora em Fortaleza, nos melhores supermercados. Porque quem bebe grapete, repete! A Sol Company Engenharia, a sua energia solar já fez mais de 700 famílias economizarem até 90% em suas contas de energia todo mês. Faça como elas, instale energia solar com a Sol Company Engenharia e comece a economizar. Na Sol Company Engenharia você tem, após a instalação, todo o suporte técnico com engenheiros e profissionais para a sua segurança. Solicite orçamento gratuito no WhatsApp DDD 85 99633 1201. O primeiro passo para reencontrar a própria liberdade é sempre o mais difícil. E as marcas nem sempre são visíveis. Mas com o suporte é possível recomeçar. Do rompimento do ciclo ao resgate de si mesma, a série Nenhuma Menos vem para ajudar a encontrar este caminho. Depoimentos, redes de apoio, saúde física e mental. Bem-estar, superação, empoderamento, autonomia e o lembrete de que você não está sozinha. Dia 29 de dezembro no YouTube do Diário do Nordeste. Apoio. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E patrocínio. Assembleia Legislativa. A serviço da cidadania. Bafulê. Bafulê. Sua tarde com mais alegria. Com o rei da comunicação. João Inácio Júnior. Obrigado, Brasil. Obrigado, meu Deus. Vai já ter festa, alegria aqui no programa com minha amiga Verônica Sobreira, vocalista da banda Pimenta Malagueta, que está aqui com a gente. Vai nos alegrar com seu papo, com sua arte, com sua música aqui no programa João Inácio Júnior já já. E já tiramos a dúvida. Aquele brinquedo com o qual o Tirolipa... Mostra de novo aí o vídeo. Esse brinquedo com o qual o Tirolipa... É tipo uma boiazinha que ele tá, né? Ele tá com uma boiazinha de criança. E eu sempre achei que aquilo era um pênis. Mas aí eu pedi aqui o nosso Alisson Marques pra parar o vídeo. E não é um pênis. Na verdade, é o rabo do né? Um rabinho. É como se fosse um animalzinho, né? Aí a boia é no formato do animalzinho e eu pensei que fosse um pênis. A Cláudia disse, não é um pênis adaptado pelo Tirolipa, é o rabinho do brinquedo. E realmente a Cláudia tem razão, é o rabinho do brinquedo. A gente até, vamos parar de novo para você ver? Agora o Tirolipa procurou um brinquedo que o rabinho parece muito com o pênis, né? Ele procurou um brinquedinho que o rabinho é muito parecido, né? Agora é o rabinho mesmo, gente. Não é o pênis, não. O Cláudio tinha razão. Vamos para a nossa pesquisa? Atenção, gente. Nós contamos para vocês que nunca no Brasil houve um governo com 37 ministérios. O governo que mais teve ministérios foi o governo de Dilma Rousseff, que teve 35 ministros, 35 ministérios, e foi criticada porque eram ministérios demais. Muita gente achava que tinha gente que não fazia nada nos ministérios, porque era ministério sem finalidade, sem necessidade, né? Era só para abrigar os apaniguados políticos, os protegidos políticos, né? Então, cada ministério tem um ministro e uma ruma de funcionário. Então, para dar emprego para os amigos, a Dilma teria aberto 35 ministérios. É o que dizem os inimigos. Já os amigos, os que torcem pela Dilma, né, dizem, não, o Brasil precisa de muito ministério, tem muita coisa para fazer, o Brasil precisa de gente trabalhando. Então a Dilma estava certa quando colocou 35 ministros. Eu estou dando as opiniões a favor e contrárias. Agora, pelas informações que a imprensa está divulgando, o futuro presidente, o ex-presidente e futuro presidente do Brasil, Lula, vai ter 37 ministérios. É o recorde da história do Brasil. Nunca um presidente teve 37 ministros. Recolocando o que eu tinha colocado. Os inimigos do Lula dizem, não precisa de tanto ministro. Cada ministério vai uma ruma de funcionário junto com o ministério. Quer dizer, tem uma ruma de funcionário. Então é uma forma de abrigar, de dar emprego para aquelas pessoas que apoiaram o Lula. Não precisa de 37 ministérios. Não precisa. Isso dizem os inimigos do Lula. Os que torcem pelo Lula dizem, ao contrário, de forma nenhuma é assim. Eles dizem que o Brasil precisa de gente trabalhando, Lula precisa de muita gente trabalhando, tem muita coisa para fazer, então 37 ministérios é necessário sim. Bom, eu não estou dando minha opinião, eu falei opiniões contra e opiniões a favor. E eu quero é saber a sua opinião. O que, que você acha? Nós pedimos que as pessoas participassem de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, onde estiverem vendo o programa João Inácio Júnior pela TV, pela internet, pela Rádio Verdes Mares. Você concorda com os 37 ministérios do Lula? Você concorda? Sim ou não? Não ou sim? Cláudia, e prometemos que as 10 primeiras que dessem suas opiniões, a gente colocaria no ar. Cláudia Leite. Você concorda com os 37 ministérios do Lula? Isso é bom para o Brasil? Dos 10 primeiros que participaram, 3 acham que sim, mas 7 não concordam. Bora para os 3 que concordam? Erineuda, do Jardim das Oliveiras. Oi? Cadê a foto? Ela podemos... concorda. Ela concorda. Ela acha que 37 ministérios é bom para o Brasil. Sim. Neirivane, de Amontada, aqui no Ceará, também concorda. E, por fim, Rose Faustino, do Parque São José. Pronto, essas 3 pessoas acham que o Lula está certíssimo em colocar 37 ministérios. E as 7 pessoas que não concordam com o Lula, pessoas que acham errado. Carlos Fernando, de Itaquara, Rio de Janeiro. Alex, no Jardim Iracema. Alex. No Jardim Iracema. Patrícia, no Bom Sucesso. Mário Nakashima, no Jockey Club. Marcos Leite, no Centro. Nireide, em Mossoró, Rio Grande do Norte. E Deide Jane, na Taíba. Obrigado, gente. Obrigada. Beijo. Pela participação. Obrigado pelo carinho. Ô, Cláudia, nós temos aqui mais informação para você. Vamos já receber nossa amiga Verônica Sobreira, da Pimenta Malagueta, que vai cantar, vai conversar um pouquinho com a gente aqui no programa João Inácio Júnior. Olha, vamos aí. Até. Mostra um banner dela, como ela tá linda. E Sim. Tá linda aqui também com a gente, sentadinha ali, olha ali. E a voz, o talento. Aguarde instantes aqui toda a beleza da Verônica, da Pimenta Malagueta, aqui no Bar Fulê, com o João Inácio Júnior ao vivo. Isso, Cláudia Leite. Vamos até o Paraná? Uma tragédia aconteceu em casa. O pai matou o filho de 17 anos com 3 facadas. Meu Deus. Porque o pai suspeitava que o filho estava envolvido com a própria madrasta, a esposa do pai. Olha, gente, o pai estava desconfiando que o filho dele estava comendo a mulher dele. Deu para entender o tamanho do imbróglio, do bafulê da loucura? Gente, escuta aí. O homem é casado com a mulher. O homem tinha esse filho. Ele matou o filho? Matou. O homem tinha esse filho, que não era filho da mulher. Então, o cara se casou com a mulher e teve esse filho. E tava achando que o filho tava comendo a madrasta, tava comendo a mulher dele. Pai! Aí ele matou o filho, Cláudio? Matou. Outra tragédia familiar. Suspeitando que o próprio filho de 17 anos estava tendo um caso amoroso com a sua esposa, ou com a madrasta dele de 17 anos, os dois discutiram em casa. O pai de 36 anos pegou uma faca e deu uma facada no peito do filho de 17 anos, embora o filho tenha negado as acusações do pai. O filho, esfaqueado no peito, conseguiu sair de casa e foi tentar se esconder na vizinha. O pai foi atrás do filho, deu mais 2 facadas e aí o filho caiu morto. O Cauã, de 17 anos. Essa tragédia aconteceu em Curitiba, no Paraná. O pai não fugiu, a polícia foi acionada. Quando chegou, o pai ainda segurava a arma do crime, a faca com que matou o filho, com 3 golpes, e disse que estava arrependido do que fez. Muito tarde, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por assassinato. Gente, que loucura. Mas será, meus amigos e minhas amigas, que esse menino de 17 anos estava comendo a esposa do pai? Olha a vítima, Cauã, 17 anos. Será que esse menino aí estava tendo um caso? Será que a esposa do homem, pai desse menino, estava traindo a ele, o homem, o pai, com este menino, o filho? Será? Gente, eu sei que o mundo está doido. Eu sei que o mundo enlouqueceu. Aliás, como dizia um velho que eu conheci, ele dizia: João Inácio Júnior, o mundo não tá doido, não. O mundo nunca é doido. Doido é os povos que vivem nele. Os povos que vivem nele é que é doido. Você sabe quanto é que o Vojvoda vai ganhar no Fortaleza? Olha aí, gente. A gente é conta, é tudo que você quer. Por isso, tudo que você quer, gosta e precisa. É por isso que a gente tá aqui toda tarde para você, de segunda a sexta, na Rádio Verdes Mares, na TV Diário e na internet. Para você ver a gente na internet, no seu computador, no seu laptop, no seu PC, no seu tablet, é só você colocar no Google. Não precisa baixar o aplicativo, não precisa. Basta você colocar no Google TV Diário ao vivo. TV Diário ao vivo, que você chega em nós. Olha aqui. Eu tô aqui com meu celular, meu telefone. Eu tô me vendo no meu celular. Eu tô me vendo no meu celular. Então vê a gente aí. Basta botar no Google TV Diário ao vivo. Gente, tá aí o Voivoda. Pois você vai saber quando é que o Voivoda vai ganhar no novo contrato dele no Fortaleza. Ele renovou o contrato. E o negócio, ele é vai ser um dos mais bem pagos treinadores do futebol do Brasil. Aí é Leão, meu filho! Tu pode dar essa notícia, Claudinho, enquanto eu falo? Tá aqui, eu coloquei aqui. É só você procurar na minha parte. Bom, gente, deixa eu falar aqui pra você uma coisa muito interessante, muito importante. Eu vou falar pra vocês de Esmaltec. Que lindos são os fogões de Esmaltec. Que tal aproveitar e comprar ou dar de presente o fogão Bali? Sim, porque além de ser maravilhoso, ele tá de cara nova, só para você que pediu. Botões removíveis que facilitam a limpeza, mesa com espaldar, seguindo a tendência de mesa de vidro. Ah, e ainda tem disponível nas cores branca e preta. Demais, né? E deixei para falar do forno desse fogão maravilhoso no final, porque ele é top demais. Ele é limpa fácil, o que dá mais facilidade na hora da limpeza, porque ninguém quer ter trabalho, né? Tem capacidade de 53,2 litros e a porta é de vidro total. E tem amplo visor para a parte interna. Gente, é muito top. Eu tô apaixonado por ele. Eu tenho certeza que você também vai ficar. Você encontra o fogão Bali Esmaltec nas melhores lojas de varejo do Brasil. Esmaltec, apaixone-se. Lindo, né? Claudinha, tu já pode dar? O que é que eu dê? É. Se não puder dar, eu dou. Pois dê aí. Se não quiser dar, eu dou. Não, não é quiser dar. É porque aqui o nosso amigo aqui está meio... Ai. Cláudia, tem um tipo de amigo que quando a mulher quer que ele funcione, o amigo não funciona. Você está se referindo a quê? Aí a mulher vai pro lugar com o cara e quer que o amigo lá funcione e o negócio não... Não, qual é o amigo? É o computador? meu companheiro de trabalho, mas meu colega de trabalho. Mostra o Voivoda que eu vou contar a notícia. Olha aí, gente. O Fortaleza divulgou na última terça-feira previsão de orçamentária para 2023 com recorde. Será o maior orçamento da história do clube de futebol cearense. Aí. Primeira divisão, Fortaleza tá bem, né? Então tá aqui. Gente, até eu me atrapalhei agora. São... tá aqui. Achei. Os valores do contrato do Voivoda com Fortaleza englobam o pagamento a Juan Pablo Voivoda e toda a comissão técnica vai superar 9 milhões de reais por ano. Por ano. O que o Fortaleza vai gastar ou investir, né? Vai pagar ao Voivoda e à comissão técnica irá superar 9 milhões de reais por ano. Pelo orçamento, 9 milhões e meio de reais. 9 milhões e meio. Isso. A quantidade engloba salários, 5 milhões de reais, e direitos de imagem, 4 milhões e meio de reais. E segundo, comparado com o ano anterior, a comissão técnica vai receber uma valorização de salário de quase 100%. Tá aí, é desse jeito. E o Pelé não tá bem. Gente, o câncer do Pelé piorou muito e aí o hospital pela primeira vez se manifesta. Tá aqui o banner, a gente pode ver da revista Isto É. Pelé tem progressão em doença oncológica e requer cuidados, diz boletim médico. Progressão é aumento. Vamos dizer assim. Doença oncológica é câncer. Então, para entender, simplesmente é: Pelé tem um aumento do câncer e está precisando de cuidados mais especiais, diz o boletim médico, né, Cláudia? Boletim médico diz: Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer mais cuidados relacionados à disfunção renal e disfunção cardíaca. Além disso, o paciente segue internado num quarto comum, não está na UTI, sob os cuidados necessários da equipe médica e não tem previsão de alta. Segundo o que foi divulgado hoje pela manhã, atualizando esta notícia, Pelé não tem previsão de alta nem no Natal. Ele deve passar o Natal no hospital. É, então assim, esses problemas em outras partes do corpo que a Cláudia falou são causados pelo câncer nos intestinos que ele tem, que avança, lamentavelmente, vamos pedir a Deus. Me coloca aí, ô Alisson Marques, esse banner aí, que é do Diário do Nordeste. É, faxineira abandona bebê em hotel no Rio de Janeiro. Por quê? Leia comigo, essa manchete é do Diário do Nordeste. Faxineira, ela teve um bebê e abandonou o bebê em um hotel do Rio de Janeiro. Você sabia que essa mulher escondeu a gravidez de todo mundo e até do marido? Eu fico impressionado como é que uma mulher fica grávida, vai até o nono mês de gravidez e ninguém descobre que ela está grávida, tem o bebê e ninguém sabe que ela teve o bebê porque ela escondeu e jogou lá no hotel. Por quê? Porque ela parece que traiu o marido e achando que o marido ia saber que... Ela disse, não, eu vou ter um menino e vou jogar fora. E jogou na frente do hotel. Que cabeça, Jesus. Que cabeça, meu Deus. Ela já tem uma ruma de filho com o marido. E tudo indica que ela andou dando umas pimbadinhas fora de casa com outro. Aí o buchão cresceu. Ela não sabia se era do marido ou era do outro. Sem dinheiro pra fazer um teste. Eu pense na confusão da mulher. Pense na confusão da cabeça da mulher. Né? Aí ela levou a gravidez até o fim, sem ninguém desconfiar que ela estava grávida. Como é que isso é possível? E é possível. Teve o bebê e jogou lá no hotel. Aí descobriram que era ela, né? Foi. Ela disse ao delegado, é porque eu tava com medo de meu marido pensar que o menino não era meu. Pensar ou ter certeza quando descobrisse, né? Porque é uma situação dessas, pelo amor de Deus, descartar o filho como se fosse lixo. Se você sabe que você não transou com ninguém, minha filha, você sabe que você só comeu seu maridinho, como é que ele vai pensar que é adulto? Se você já tem uma ruma de filho com ele. Então ela transou com outro, embuchou, aí disse, de quem é o pai? Vai que nasce um menino com a cara do outro e o meu marido descobre. Tá com a notícia aí, Cláudia? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar os detalhes dessa notícia, porque eu vou falar de Forte Erete. Vem comigo, torcida do Brasil! Forte Erete é incrível, porque Forte Erete é pro homem que tá bom de cama, mas quer mais. É pro homem que tá meio broxa e quer ajeitar essa situação, quer ficar potente. E é pro homem que já tá completamente combalido, abatido, acabado no sexo, não faz mais nada. Morreu! No sexo. O Forte Erete é pra você, meu amigo. Se você tá bom, é bom de cama e quer mais prazer, quer avançar mais, quer ir ao limite do prazer, você tem que comprar o Forte Erete, porque ele vai lhe dar isso. Agora, se você tá assim meio... não sente mais aquele prazer. Ainda sente, mas não tá muito legal. O Forte Erete é pra você. Repito, você que já está com a cobra réa morta em riba de dois ovos, goro, compre o Forte Erete que essa cobra vai reviver e você vai ter muito tesão e muito prazer sexual. Forte Erete tem alguns diferenciais. Com uma cápsula, você tem 3 dias de tesão e potência. Olha que coisa maravilhosa. Uma cápsula, 3 dias de potência e prazer sexual. E esta mesma uma cápsula dá também 3 dias de energia para o dia a dia. Você malha mais e cansa menos. Você estuda mais e cansa menos. Você trabalha mais e cansa menos. E é muito mais feliz. Entendeu? Entendeu? Uma cápsula, 3 dias de potência e prazer. A mesma uma cápsula, 3 dias de energia para o dia a dia.